Olá, pessoas! Tudo bem? Eu sou Aislan, editor-geral da Gentle Aubrey, e estou hoje recebendo aqui o Fábio Emílio da Costa. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aí falando com você, Aislan, com o pessoal aí do Aubreycast, e vamos conversar então, né? Vamos nessa. O Fábio é conhecido também aí, antes, né, de nós entrarmos no tema, como Mr. Mickey, né? Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse! Você quer explicar um pouco esse teu apelido aí, Fábio? Então, é mais ou menos assim. Eu tinha um lance, tem um pouquinho de história nisso. A gente gravando Fate Masters e tal, eu comentando com a galera que eu lembrava muito como era nos internacionais de RPG e que a galera, na época, não tinha Anime Friends e tal. Então, o grande evento nerd, onde o pessoal ia de cosplay e tal, era no Encontro Internacional, e eu via a galera narrando e tal. E aí eu tive a ideia de, como eu tenho um cenário, uma adaptação de uma selada para Roger Rabbit em Fate, um cenário onde os personagens jogam com humanos e desenhos numa Los Angeles dos anos 50. Eu falei, eu ainda vou narrar isso usando cosplay de Mickey. E aí eu mostrei a foto pro pessoal e acabou ficando. Antes da gravação, eu acabou falando, pô, Fábio, você tá mó Mr. Mickey, não sei o que. Eu falo, e acabou ficando. Basicamente é isso. Não, maravilha. Essa até é uma característica que você citou, que era muito frequente ali nos encontros internacionais, nos anos 90, que de certa forma é até uma grande diferença que eu noto dos encontros de RPG de São Paulo e de outras localidades, né? Em São Paulo eu noto que a presença do cosplay nos eventos de RPG ainda se faz presente, apesar que um pouco mais tímida, né? Em outros locais eu não noto isso com tanta força, eu acho que um pouco é a herança dessa característica, né? É bem por aí mesmo, na verdade, também tá caindo em desuso o pessoal da comunidade RPGística. Ele meio que desassociou do cosplay, porque também entrou aquela questão do cosplay ser associado à comunidade de anime. E tem uma galera que não gosta de associar o RPG ao anime, que fica aquela coisa, é otaku, não sei o quê. Que é, no meu ponto de vista, uma idiotice, mas aí é cada um vai defendendo, pensa como quiser, né? Então Sim. É por isso que sumiu do mapa isso. Sim, entendi. Questão de gosto, né? É aquela coisa do nível de imersão que você procura, né? Para algumas Sim. pessoas aí já é uma imersão demais, né? Aí fica só na interpretação dos personagens. Mas então tá bom. Ô, Fábio, hoje nós vamos falar aqui, você tá sabendo, obviamente, né? Sobre o Fate, mas se tu quiser contar um pouco sobre a sua trajetória dentro do hobby, que jogos você jogava antes de conhecer o Fate, porque o Fate é um jogo relativamente recente, ou não, se você entende melhor que eu, perto aí da trajetória que você tem, se puder contar, porque talvez até coincida com a trajetória de algumas pessoas que estão nos ouvindo e por aí vai, até pra gente entender como é que se formou o seu gosto, a sua predileção por esse tipo de maneira de contar histórias. Então, eu comecei a jogar com aquele RPG Aventuras Fantásticas, aquele livro da capinha preta, aquele pequenininho da... Putz, Marques Saraiva, né? Marques Saraiva. Eu tive o Dungeoneer e tal. Aí eu fiz basicamente o percurso de todo mundo na década de 90. GURPS, Vampiro, Daimon, 3DT. Aí, mais ou menos no final, mais pra virada do final pra segunda metade da década de 90, eu peguei três RPGs assim. Quatro RPGs que eu falo que foram são as minhas bases do que é esse jogo RPG, que foi o Toon, da Steve Jackson Games, o Chandling, a primeira edição, Castelo Falkenstein, que tá vindo aí de volta pela Retropunk, e eu entrei em contato via internet com o Field. Pra quem não sabe, o Field, ele é meio que o pai do Fate, assim, ele é uma engine onde você basicamente constrói o RPG do jeito que você quer. Então ele não te traz nenhum set de atributos, perícias, vantagens e desvantagens clássicas pronto. Ele é basicamente, ele te dá algumas orientações do que você tem que pensar quando você constrói o seu jogo, e a partir daí é com você. Certo. O Field, inclusive, empresta o seu nome para os dados do Fate, né? Sim. É, aí é que é legal, porque o que acontece, mais ou menos nessa época, em 2002, 2004, acho, eu não estou lembrado agora datas muito bem, eu fiz a tradução do Field para o português, o licenciamento permite isso, e foi mais ou menos nessa época que eu vi pela primeira vez a proposta do que viria a ser Fate. É, saiu um artigo numa revista online para Field, a Field Factor, onde, na época, o Fred Hicks e o Rob Donegal, que são os fundadores da Evil Hat, criadores do Fate, eles apresentaram a ideia dos aspectos. Eu costumo dizer para todo mundo que, na hora, não me comprou a ideia. Eu vinha daquela escola mais gameista e tal. Uhum. E depois é que eu me joguei para escanteio, continuei trabalhando Field e tal, mexendo no Field. Mas foi mais ou menos na época do Fate 2 que eu comecei a ver como funcionavam as coisas dentro do Fate, que a coisa começou a engrenar. Uhum. Pra vir a conhecer o Fate e tal. A cabeça explodiu de vez, foi no Fate 3, que Fate 3 é... Se você pegar Fate 2 e o Fate 3, são basicamente dois jogos diferentes. E os dois primeiros Fates, eles eram um pouco mais gamistas, de certa forma. Aí começou a vir detalhes, no Fate 3 estabilizaram detalhes como o funcionamento dos aspectos, a pirâmide de perícias, e como eu já vinha dessa retaguarda do Field, que pensava muito no ok, você vai fazer isso para que o jogo funcione bem em todos os níveis, então isso foi ali que a centelha acendeu, foi ali que eu comecei a mexer com o Fate direto. E aí veio o financiamento da Evil Hat, né? Fizeram o Fate Core, Fate Acelerado. Eu vim a descobrir um pouco depois, consegui os PDFs. Assim que lançou os PDFs na DriveThru, baixei. Aí a cabeça explodiu mais uma vez e... Bem, daí a história. Aí foi paixão, daí? Daí foi paixão. Entendi. O Fábio, eu considero, né, outras pessoas também consideram, um dos grandes embaixadores, né, do Fate no Brasil. É, mas além do Fate, hoje em dia, o que que você joga fora Fate? Olha, curiosamente assim, eu falo pro pessoal, quando eu narro eu sou meio monossistema. Eu só narro Fate, basicamente. Eu tô esperando vir meu Castelo Falcons, né, pra retomar. Outra das minhas paixões, Falkenstein, eu acho que é uma das minhas paixões. Só que quando eu vou jogar, eu brinco com o pessoal que a última coisa que eu quero jogar é Fate. Curiosa, é muito raro ver eu jogando Fate, tanto que, por exemplo, recentemente só que eu entrei numa campanha online de Fate aí com uma galera, e de resto eu procuro jogar qualquer coisa. Eu jogo DCC, jogo Cypher, jogo Savage Worlds... Basicamente, eu tento ver os outros jogos para ver o que os outros jogos podem contribuir com o meu jogo de Fate e vice-versa. Entendi. Na verdade, então, você como jogador tá meio que fazendo uma espionagem, vamos dizer assim. O que você pode roubar para implementar, já que o Fate é uma caixa de ferramentas, né? É por aí mesmo, porque no fim das contas você acaba aprendendo com os outros jogos. Eu acho que muitas vezes quando as pessoas... Eu às vezes até fico meio bravo com... algumas divisões que o pessoal faz, algumas frescuradas da comunidade, mas é porque eu acho que todos os jogos de RPG, eles têm seus pontos fortes, fracos, e se você aprender isso, você acaba criando jogos melhores. Isso é fato, e inclusive hoje, né, no momento que nós estamos vivendo, até a nível mundial, né, de game design, essa diferença entre jogos um pouco mais narrativos, um pouco mais tradicionais, ela tá ficando cada vez mais turva, né? Então tu vê até aqui no Brasil, por exemplo, o Diogo Nogueira, que é um cara que tá dentro da comunidade OSR, por exemplo, ele escreveu um jogo, né, que é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, e ele cita o Fate e o Fiasco. Dois jogos que não tem absolutamente nada a ver, né, num olhar mais breve sobre isso, e como influências do jogo dele, né, e a gente, quem joga, vê ali que ele de fato colocou algumas coisinhas ali dessa maneira. Então isso é uma... como você mesmo falou, né? Foi jogar o jogo, foi ver o que eu posso aprender com ele para implementar lá no meu jogo, que é o meu jogo de paixão, né? Então é uma postura muito mais interessante e que, na verdade, a gente só ganha, né? Quando adota esse tipo de perspectiva, né? Do que ficar criando divisões, né? Nosso hobby aí, ele já, naturalmente, já vive, assim, um momento de que a gente tem que lutar bastante, né? Para que mais pessoas venham jogar e não faz sentido, né? Ficar investindo em picuinhas e coisas do tipo, né? O Fábio, você estava comentando ali um pouco sobre a sua trajetória. Pelo que eu consegui ver, você praticamente acompanhou o nascimento da ideia, então, do Fate, né? Desde o jogo ali, sim, que o precedeu, até as edições, quando não existiu o Fate Core, né? Então, existiam alguns jogos que usavam essa mecânica, Espírito do Século, Diaspora, Legends Bulldogs, Star Blazer, certo, Adventures... Que sim, são... Essa é a geração do Fate 3, vamos dizer assim, 2 para 3. Legal. O Fate 3. Isso. E, então você estava acompanhando tudo isso daí, depois acompanhou o nascimento do Fate Core, que daí, digamos assim, colocou o Fate aí na série A, vamos dizer assim, das mecânicas, né? Onde, de fato, até a Evil Hat começou a dar um suporte, que eu acho que é uma das editoras que dá o melhor suporte para o seu sistema lá fora, né? Tem uma quantidade enorme de materiais e uma parte delas de bons materiais, gratuito ou pague o quanto quiser na Drive-Thru, né? Que é o Words of Fate, né? É o Words of Adventure. Adventure. É a série. Porque assim, você tem o Fate Words, que são alguns conjuntos de cenários. Você tem lá o... Por exemplo, você tem o Words on Fires, que traz, por exemplo, um módulo para você jogar com bombeiros naquele esquema Chicago Fire, que foi criado pelo Jason Morningstar, do Fiasco. Você tem lá no outro, que é o Words in Shadows, Words of Shadows, que tem alguns dos melhores cenários, tipo Camelot Trigger, que é um esquema de mechas com um pouco de lendas arturianas no meio, dá uma pegada meio Gundam, para quem gosta do estilo. E aí você tem a linha Words of Adventure, né, que ela foi mantida, ela é mantida por um financiamento coletivo recorrente, um patronato. Uhum. E ele tem 38 já cenários, e todos eles, à exceção do primeiro, que ele foi, digamos assim, promovido para um jogo pleno, que é o Venture City, todos eles são pagos o quanto você quiser. E tem coisas maravilhosas, por exemplo, Masters of Undar, Los Freds, World World News, Secrets of the Cats, Sleep, Gods and Monsters, que são coisas lindas, são coisas que, se você pegar pra ler, você vai explodir tua cabeça em termos de game de design pro seu jogo, vai te mostrar coisas maravilhosas de como tocar um jogo em Fate, e vai te dar opções maravilhosas de cenário pra você jogar com a sua galera. Aproveitando, fazendo um jabá rápido aí de um parça, né, que o Fábio Silva, ele vai começar a trazer, ele conseguiu a licença pra começar a trazer os World of Adventure. Vai começar, já deve começar aí na metade de novembro a financiar o primeiro, a vinda do primeiro, dos primeiros Words of Adventure em português do Brasil. Vai vir, inclusive, o primeiro, ele já anunciou, vai ser Masters of Undar, que é um clássico do Fate aqui e lá fora, é um dos queridos da comunidade. E preparem aí seus bolsos, não vai ser caro, mas reserva aí. Deixa de tomar aquela cerveja no fim de semana, dá uma economizada na pizza do RPG, que vocês não vão se arrepender, vão por mim. É um cenário muito legal, uma pegada meio He-Man, assim, né? Um Cosmic Fantasy, um troço nessa vibe. Ele tem um pouco de He-Man, hein? Você pode pegar He-Man, She-Ra, Thundercats. Thundercats! Oh! Flash Gordon clássico, até mesmo Duna. E até quando a gente fez o podcast de Masters of Undar, que teve até uma polêmica depois, que não vou entrar muito nos detalhes, mas a gente cita, por exemplo, que ele pode ser o jogo de Numenera fora do jogo do Numenera, porque ele é muito ar de Numenera também. Sim, sim, sim, é verdade. É verdade. O Fábio, Uma coisa que eu queria te perguntar, então, já que você acompanhou essa gênese do jogo, você comentou ali que a presença dos aspectos foi uma das coisas que mais distanciou o Fate do Field, né? Que era o jogo que originou e que empresta o nome aí aos dados e tudo mais. O que é um aspecto, ou vamos começar de maneira um pouco antes, né? O que, que é o Fate? Como é que você explicaria o Fate para sua avó? Olha, o Fate ele é um jogo que ele é muito mais focado na história, na narrativa, só que ao mesmo tempo as regras do jogo te provê mecanismos a ajudar que essa narrativa flua de maneira relevante. Então, que tudo que você tenha, que você consiga fazer com que o teu personagem apareça, todas as vantagens, tudo que você faça em narrativa tem influência mecânica e vice-versa. Certo. O caminho que ele tem para isso é os aspectos. Uhum. Então o Fate seria uma maneira, digamos assim, de algoritmar a narrativa, mas o gatilho da ação é ficcional. E daí o Fate seria um sistema para algoritmar isso em algo mecânico. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Eu prefiro fugir das. Eu costumo dizer que o Fate ele é um RPG mais gramático que matemático. Por isso que eu fujo um pouco das comparações. Termos matemático. Uhum. Eu acho que ele é muito mais assim. Ele te dá o Fate, ele te dá uma forma de você justificar ações por meio do que o teu personagem é, que aí transparece pelos aspectos, e justificar possíveis vantagens mecânicas que você vai ter baseado nisso. E vice-versa. Resultados mecânicos se tornarem importantes na narrativa através dos aspectos. Uhum. Desculpa. Não, é isso mesmo. E daí como é que funciona esse aspecto? Como é que funcionam os aspectos, né? Então, os aspectos eles são palavras ou frases que você cria conforme a necessidade. E eu gosto de dizer que os aspectos eles fazem um tripé. Eles interligam narrativa, mecânica e cenário. Porque vamos lá. As três grandes características de um aspecto é você pode utilizar ele para ter vantagens mecânicas ou narrativas. Então, por exemplo, se você é vamos pegar um exemplo clássico de fantasia medieval. Você é o bárbaro das montanhas. Você, obviamente, o teu aspecto vai querer dizer que você é muito mais forte do que um guerreiro convencional. Você conhece, talvez, você tem uma possibilidade de conhecer mais sobre sobrevivência na floresta, ou em campos selvagens, você é um cara mais determinado, você tem a questão da fúria, então você bate com muito mais força. Por outro lado, você também tem desvantagens. Eu gosto de dizer que aspectos nunca são positivos ou negativos, não são no esquema de vantagem ou desvantagem, eles são. Qualquer aspecto, e isso aí o narrador e o jogador, qualquer aspecto ele tem uma entre aspas, desvantagem. Porque, na verdade, você não trata isso como uma desvantagem. Ele é uma característica inerente. Então, por exemplo, você é um bárbaro, você não é um cara estudado. Porque na época que você estava lá nas montanhas, você estava mais preocupado em matar urso para comer do que em aprender letras. E filosofia, e você não tem a tratativa, vamos dizer assim, civilizada. E isso afeta você de maneira negativa, porque você não é reconhecido como uma pessoa de bons modos, e isso pode prejudicar você ou até o teu grupo. E, por fim, os seus aspectos, os aspectos em jogo, eles criam verdades narrativas, que a gente chama. Então, por exemplo, se você diz que você é o bárbaro da Ciméria, quer dizer que existe, no cenário onde vocês estão, existem bárbaros, existe um local chamado Ciméria, você é um bárbaro vindo desse local. O que isso vai querer dizer, no fim das contas, pode ser, de repente, negociado. De repente, Ciméria não é um reino, é só uma tribo, um bando de viajantes ou coisas do gênero. Por que você chora? Ele é Conan, Cimeriano. Ele não chora. Assim eu choro por ele. No caso, então, até uma vantagem é que permite que as coisas aconteçam, então, de maneira menos matemática, né? Você falou que não é algo positivo nem negativo. Eu tava pensando, você comentou das características, né? É tipo, por exemplo, assim, ser alto, né? Na vida real. Ser alto tem suas vantagens. Você alcança em alguns lugares mais altos, em alguns esportes você tem uma vantagem, mas também te dá algumas desvantagens, né? Em alguns locais você vai ter que se abaixar, muitas vezes não é fácil encontrar roupa, enfim, por aí vai, né? Então, um aspecto seria parecido com isso, as características que nós temos no mundo real, né? Não são boas nem ruins, são nossas. Sim, é aquela velha história. Se você parar para pensar, a maioria dos pilotos de automobilismo são baixos. Uhum. A grande maioria, é raro você ver pilotos altos ou pesados. Por exemplo, você pegar, eu sou fã de automobilismo, então, por exemplo, você pegar um Paul Tracy, que é um piloto que ele tinha 1,70 m e pesava quase 85 quilos, isso para automobilismo já é considerado muito alto e muito pesado. Em compensação, para basquete ele é baixinho e mirrado. Sim, pra rugby também. Sim, sim. Para jockey já seria impossível, teria que ter um cavalo... É. Né? Legal. Então é assim que funcionam os aspectos, dito assim de maneira geral. Uhum. Então isso, por exemplo, elimina do sistema de jogo a necessidade, por exemplo, então, de ter que fazer progressão de poderes e coisas do tipo, né? A partir do momento que eu defino então os meus aspectos, tanto o mestre quanto o jogador podem evocar eles para que a narrativa ande, então, para alguma direção. Então, né, por exemplo, você comentou ali o aspecto, o bardo, ele não tem a vantagem, não tem naturalmente, né, teria que ter uma explicação, né, para ele ter, por exemplo, o aspecto da alfabetização. Então, se o grupo encontrasse um pergaminho, ele não faria sentido que ele simplesmente pudesse ler e usar seus efeitos e por aí vai. Sim, com certeza o mestre evocaria esse aspecto de maneira a prejudicar ou impedir que o jogador tomasse essa ação, né? Sim, sim. E o mais importante é que não é só personagens que têm aspectos. Então, praticamente qualquer coisa no cenário de Fate pode ter aspecto. Inclusive a própria campanha. Por exemplo, você quer dar o tom de campanha, você pode utilizar o fato de que, por exemplo, as sombras de Avalon estão por todos os lados. Então, isso aí você pode, sempre que o pessoal não começar a achar que virou... uma feira da fruta, vamos dizer assim, você pode dizer, ó, gente, as sombras de Avalon estão por todos os lados. Vocês estão vendo a situação, os zumbis de Avalon, por exemplo, que seja. Então, você pode gerar... A campanha pode ter aspectos, o seu personagem, as situações, inimigos, e tudo isso pode ser aproveitado. Então, você pode forçar o aspecto do inimigo, você pode recorrer, por exemplo... aos aspectos do cenário. Então, como eu tenho. Nós temos a última nave que. A última nave que tem a possibilidade de abrir portais por ela própria. A gente vai fugir dos nossos inimigos acionando esse sistema. Uhum. Só que o narrador também. Ok, vocês acionaram isso. Mas, entretanto, como vocês têm essa nave, mas vocês não sabem operar ela muito bem, vocês, ao invés de cair no quadrante que vocês estavam imaginando, vocês caíram num lugar completamente hostil, provavelmente com uma pulsar ou qualquer coisa que o valha. Certo. Então, na verdade, tem esses dois aspectos que é inerente às características, né? O Fábio, uma outra pergunta. Historicamente, no Brasil, as pessoas sempre associavam, né, o jogo genérico com o GURPS, por exemplo. Sim. Que é um jogo que eu joguei muito, você já comentou aqui que também jogou bastante. O que que o Fate tem de diferente, por exemplo, que esses jogos genéricos ali dos anos 90, do início dos anos 2000, que tinha uma perspectiva mais gamista, tem de diferente, né? Vamos lá. Voltando aos aspectos, o uso de... junto com os aspectos, ele traz a questão dos pontos de destino, que é, vamos dizer assim, a economia que faz que ajuda a fazer essas trocas. Eu sou um bárbaro, então eu ganho bônus. Você é um bárbaro, então você, lá pra frente, você quebra tudo na hora que vocês estão negociando com o rei e arruma confusão pro grupo. Isso indica que você não é, digamos assim, prejudicado por agir como seria esperado daquele teu personagem. Então, você não é... diferentemente, por exemplo, do que acontece em alguns jogos gamistas, em especial jogos gamistas, que você é desestimulado pelo próprio sistema de agir de maneiras que vão contra o que seria interessante narrativamente daquele personagem. No Fate, a mecânica de ponto de destino ajuda a isso, porque eu gosto de dizer assim, O Bárbaro ele vai sempre se ferrar na hora da negociação, certo? Então, quando você pega esses pontos de destino que você foi ganhando porque você foi forçado, ó... não é que foi forçado pelo mestre. Você pode chegar ao narrador, como eu sou um bárbaro estúpido, eu vou ficar fazendo coisas nojentas e entre aspas, atrapalhando o grupo, colocando alguma coisa que vai dar um certo complicador na história. Na hora que você for bater, aí é a hora de você brilhar, porque aí você começa, como eu sou um bárbaro, eu vou pra cima na fúria, eu ganho mais dois na minha força. Como eu sou um bárbaro, eu pego literalmente... Aí você pode até fazer isso, que é a vantagem de você gerar uma narrativa. Então, como eu sou um bárbaro, eu pego, faço lá um negócio de força, arranco uma árvore, um carvalho gigantesco e dou com ele nos meus inimigos. Uhum. E por aí afora. Então, essa mecânica dos pontos de destino, ela permite que você flua a noção de que o personagem... de seguir a ideia do que você propõe do teu personagem pro bem ou pro mal, porque quando você segue pro bem, você ganha pontos de destino pra você. Quando você segue, entre aspas, pro bem, ou seja, em algo que seria favorável a ele, seus pontos de destino servem pra, digamos assim, abastecer seus, entre aspas, poderes através de seus aspectos. Já quando você se prejudica, entre aspas, você ganha de pontos de destino que servem justamente nessa hora. Na hora que o teu personagem serve, vai brilhar. Por isso é que eu gosto de dizer que no Fate, o Fate ele não pensa, diferentemente de alguns sistemas, em especial gamistas, que a gente vê por aí, em especial alguns sistemas mais modernos, por exemplo, vamos dar um pouco de nome aí, Pathfinders da vida, ele não pensa em equilíbrio do personagem em termos de força. Ele pensa em termos de tempo de tela. Tipo, você tem o Bárbaro vai ter importância na hora da pancadaria. A hora que for pra negociar, não é o bárbaro que vai negociar. Quem vai negociar é o teu bardo, o teu mago, o teu escriba, é o cara que é esperto. Da mesma forma, a hora que for pra porrar, o teu bardo não vai porrar. Ele vai ser um suporte. Certo. Se ele for tentar bater, sabendo que provavelmente vai apanhar muito. No caso, então, os pontos de destino seria essa maneira de distribuir o tempo de tela entre todos os protagonistas, então. Seria uma forma de estimular isso. Então, por exemplo, se você percebe que o cara tá começando a pisar na bola, tentar jogar aquele esquema, eu sou o bárbaro aqui, mas na hora que eu vou negociar sendo o cara bonzão. Não. Eu tenho carisma 8, mas, pô, eu sou inteligente. Bom, então, pra todos os efeitos, não fui eu que disse isso, porque eu já apanhei demais por causa desse tipo de comparação que eu faço, mas sim, é por aí. Fui eu que fiz, fica tranquilo. É a ideia de que você tem um momento. O bárbaro vai ter o seu momento, o bardo vai ter o seu momento, o guerreiro, o cavaleiro vai ter seu momento no jogo. Cada um vai ter o seu momento de brilhar no jogo. Certo. Uma pergunta só, Fábio. Uma crítica que eu ouço com relação a esse aspecto. É que os aspectos, né, do Fate e essa mecânica dos Fate Points, dos pontos de destino, ela acabaria reforçando, de certa forma, vamos supor, estereótipos dos personagens. O que você tem a falar sobre isso? Você tem talvez assim um contra-exemplo que diga que não é bem assim? Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que é muito mais assim. Você pode partir é muito negociável. Então você pode chegar, por exemplo, pro teu narrador e falar, por exemplo, numa sessão zero, ou enquanto você tá criando a tua pessoa, falar: narrador, eu quero que bárbaros daqui, eu não tenho problema se não tiver fúria, mas quero que, por exemplo, o cara seja, na verdade, uma espécie de guerreiro druida ou coisa do gênero. De repente, se negociar isso previamente, essa troca, essa interação vai começando a construir. E eu acho que é o contrário, porque como você tem a questão de negociações aí, você tem mecanismo de recusar uma forçada do teu aspecto, por exemplo. De repente, o teu narrador faz um negócio. Ah, você vai entrar em fúria. Ah, não quero entrar em fúria. Então, o próprio narrador já começa também a saber para que lado você vai dizer, ok, um bárbaro é isso dentro da minha campanha. Você tem essa... A construção narrativa entra no... A narrativa emergente entra até num nível meta. Você entra num nível meta de os próprios jogadores também ajudarem a construir as mecânicas envolvidas no jogo. Você tem essa possibilidade. Eu acho assim, pode ajudar a reforçar estereótipo? Pode. Eu mesmo, quando eu comecei a narrar Fate, eu era muito mais rígido nesse quesito. Mas isso é uma tarimba que se você pegar, você pega rápido, de que você não precisa estar o tempo, também estar o tempo todo forçado. Ah, o cara, ah, eu vou negociar. Não, você não vai. Sabe, você pode ser mais maleável. Uma forçada de aspecto, você não precisa necessariamente tornar ela algo que vai ser um restritor à narrativa emergente. Isso é um, no meu ponto de vista, isso é um mito. Uhum. É mais uma postura sobre como o grupo usa o fate ou não, né? Que pode ser essa rigidez, que causa essa rigidez. Sim, sim, sim. Inclusive, eu vou te dizer, o meu comportamento enquanto narrador de fate às vezes varia em relação conforme o cenário que eu tô jogando. Quando eu tô jogando Lucy Freds, eu posso ser muito mais rígido em termos dos aspectos do que, por exemplo, quando eu jogo World World News, que é um... Para as pessoas entenderem, Lucy Freds é um jogo, é um dos World of Adventure, é um estilo de jogo de contos de fadas. E World World News é basicamente também é um outro World of Adventure, que é basicamente o teu jogo do Scooby-Doo. Uhum. Então... Porque na verdade, tu comenta essa diferença de postura sua com relação ao cenário, porque em um cenário as premissas já estão um pouco mais bem delimitadas do que em outros, vamos dizer assim. É, ou então, em alguns cenários já você pode ser um pouco mais frouxo quanto a pessoa sair um pouco do aspecto aqui e ali, na hora de descrever as ações do personagem. Já em outros, você tem que enfatizar, porque senão você perde a ideia do cenário. Então você... Essa é uma vantagem, porque o Fate, ele tem... Eu disse que eu não gosto de fazer comparações com tecnologia ou coisa do gênero, mas eu gosto de comparar o Fate com a linguagem de programação C, para quem conhece. Ela te dá uma série de bases e a partir daí você vai construir bases muito pequenas, muito básicas, que você consegue expandir à vontade. Uhum. Então, seria, na verdade, uma toolkit mais do que, de fato, um sistema complexo. Nisso ele herda um pouco do Field. A grande diferença é que o Fate ainda te traz algumas coisas que você pode, por exemplo, pegar um Fate acelerado ou Fate básico e já sair jogando. O Field, nesse ponto, era até pior, entre aspas, pior, né? Era um aspecto do Field. Você ter essa coisa tão solta que ele não te trazia... O máximo que ele te trazia era sugestões do que você usar, mas não nada fixo. Nada que você pudesse, ok, usar off the shelf. Você pegar o livro, ler, ok, isso que vai valer. Entendi. Ô, Fábio, olha só. No Brasil, a gente teve durante muito tempo o GURPS, né? E o GURPS, ele trazia na própria sigla dele que ele era um jogo genérico. Aliás, ele não dizia que ele era um jogo. Ele dizia que era um sistema de regras para genérico e universal, né? E justamente para a ideia, já existia alguns conceitos que são até comuns ao Fate, como, por exemplo, a modularidade, né? O nível de intensidade de regras. Só que a experiência do GURPS, ela era mais ou menos a mesma. E todo mundo conhece como é, um jogo extremamente simulacionista, com apreço por precisões, por Sim. ter regra para tudo e tal. Ou seja, por mais que o jogo te permitisse uma liberdade, uma modularidade, o tom do jogo era sempre o mesmo. O Savage Worlds, né, que é aí o principal concorrente do Fate, vamos dizer assim, no Brasil, ele já é um jogo que é genérico também, já não tem absolutamente nada a ver com o GURPS, é um pouco diferente, bastante até do próprio Fate, e ele já tem um tom diferente. O tom das coisas é muito mais heróico, é um pouco mais puxado para coisas pulp, né, e os cenários que a editora publica são sempre umas coisas um pouco weird. Como é o tom do Fate? Como você diria que é o tom de uma aventura Fate? Não importa se vai ser uma aventura espacial, uma aventura cyberpunk, uma aventura, por exemplo, nesse cenário que você citou lá no começo, que envolve um pouco de cartoon. Como é o tom de uma aventura de Fate? O Fate, o próprio livro diz o seguinte: o Fate, ele trabalha com personagens que sejam proativos, competentes e dramáticos. Proativo quer dizer que ele vai procurar ação. Não é que ele é um... Ele é um cara que ele não vai ser tragado. Quando você cria uma ficha do um personagem Fate, quando você cria um personagem, em geral, você já... O cenário já pressupõe que você tá com algum interesse no que tá acontecendo. Então, por exemplo, se você tá jogando em Undar, em Masters of Undar, você já é um lá o Arqueonauta, você já tá enfrentando os Mestres de Undar, você já tem uma história de repente ter vivido no meio da opressão dos mestres e fugido para se tornar um arqueonauta, coisa do gênero. Em Lucifer, você é um personagem de conto de fada que você não teve o seu final feliz. E o teu objetivo é esse. Em Lucifer, você quer ter o seu final feliz. Em Masters of Undar, você quer detonar os mestres de Undar. Competente. Aqui é uma coisa importante. Não quer dizer que os caras sejam super poderosos. Esse é um erro que eu ouço muita gente falar. Uhum. Competente quer dizer que você não é o Zé da esquina. Você uhum. pode estar um pouco acima. Você não sabe todas as coisas, mas ainda assim você já... Digamos assim, você já é alguém um pouco acima do normal. Pelo menos. Você já... Você, não existe muito aquele conceito que você tem, por exemplo, vai pegar em... Aí um exemplo mais antigo, invasão que tipo, os seus personagens nunca tiveram contato com criaturas alienígenas até que do nada vocês vão parar em alguma coisa, ter uma experiência bizarra e você... Pronto, não. No uhum. Fate, ele já pressupõe que isso já... Esse início já é meio que pressuposto dentro dos aspectos. Uhum. A iniciação no tema, digamos assim, não é algo narrado, é algo que já aconteceu previamente. Pode ser narrado, sim, mas não é algo que você vai fazer diretamente no jogo. Uhum. Não é, por exemplo, como no DCC, que tem o esquema do funil, que você pega quatro, X personagens, põe todos eles, faz um moedor de carne, quem sobreviveu é que virou o herói. Uhum. Virou os personagens principais. Não, isso no Fate meio que já é pressuposto. Certo. Entendeu? E o dramático aí não é dramalhão. Nós não estamos falando aí de novela mexicana, Malhação, não. É, para isso tem outro jogo que é o Passion de las Passiones, né? É, que deve ser fantástico isso aí. Eu tenho que ainda ler esse cara, porque eu tô louco para ler isso. Mas enfim, dramático quer dizer que você tá buscando algo, que você tem alguma coisa que, em você que, tipo, ao mesmo tempo que você tá indo, que você quer estar naquilo, tem alguma coisa que te diz pra não ir, ou então, tipo, alguma coisa que fala, será que vale a pena continuar seguindo adiante? Por exemplo, você em Lucifer, você, eu sou, por exemplo, a irmã má arrependida da Branca de Neve, da Cinderela, só que, de repente, eu chuto o pau da barraca, ok, dane-se, eu sou uma, com perdão do termo, uma biscate. Eu vou mandar, vou chutar o pau da barraca, eu vou ser mesmo, sabe? Tem esse lado de você ter uma importância de você estar envolvido com o jogo, não é tipo, eu sou um guerreiro, ok. Aí vira aquela batalha de Final Fantasy, 3 globos, vai, pá, pá, pá, volta. Vai o mago, avante, pá, pá, pá, volta, entendeu? Uhum. Digamos assim, todos eles possuem uma motivação que gera essa carga dramática. Sim, tem essas... E não é só isso, porque você também vai ter os conflitos inerentes dentro do próprio personagem. Então vai ter momentos que o teu bárbaro pode até pensar, vale a pena sair matando tanto, sabe? De repente o cara tá cansado, tipo, é o 40º batalhão de orc que ele enfrentou só naquele dia, tipo, que saco, por que esses caras não desistem, sabe? Uhum. Entendi. Digamos assim, a própria razão da aventura é questionada e você diria que essa é uma característica do Fate, vamos dizer assim. As coisas não acontecem de maneira gratuitas, vamos dizer assim. Sim, nada é gratuito em Fate. Eu gosto de dizer isso, em especial quando eu jogo Lucifer, eu costumo dizer muito, cara, porque assim, toda vez eu costumo brincar com o pessoal, toda vez que uma galera vai jogar Lucifer comigo, eles têm... isso é legal pra pensar, essa parte do dramático, o Lucifer tem um exemplo interessante. Que ou o jogo vai tender pra Disney, que é aquela coisa fofinha, tudo vai acabar bem, sabe? Uhum. Ou então a coisa green, que é aquela história, vai ter carnificina, sangue, tristeza, angst, tudo mais, sabe? O Lucifer não é nem uma coisa nem outra, porque ele bebe de uma coisa muito importante dos contos de fadas, que é a lógica do caos e consequência. Contos de fadas, ele tem muito essa lógica. Se você pegar... Isso o Lucifer, ele é uma maravilha, o Lucifer nisso, porque ele mostra direitinho como essas coisas funcionam. Então, por exemplo, Ah, você é um cara... Você, por exemplo, você tá passando no meio da estrada lá, indo pra fazer alguma coisa, tem uma vozinha lá pedindo um pouco de comida. E os suprimentos do grupo acabando. Se você, se, de repente... Ah, não, vou sacrificar um pouco da comida, porque, putz grila, uma vozinha, né? Uhum. De repente, aquela vozinha não é uma vozinha, é a rainha das fadas vendo se você tem um coração puro. Aí, mais pra frente, ela vai te dar uma ajuda mágica ou qualquer coisa que valha. Por outro lado, se você for... Ah, sai daqui, velho, sua mocré, não sei o quê, dá umas piabas na véia. Rapaz, a hora que você entrar na floresta, todos os... As criaturas da floresta perceberem que você é um grande dum babaca, você vai estar enrolado, porque lobos vão te caçar, coelhos vão jogar macacos vão jogar coisas em você, você vai ser entregue pelo barulho dos corvos que vão gritar e tudo mais. Vai rolar algo tipo a Bela e a Fera, assim, com você, vai ser sim, sim. Sacaneado. Sim, Bela e a Fera é um exemplo muito interessante. Então, o Lucifer Fries é legal nisso, quando a gente fala de personagens dramáticos, por causa disso, porque ele você propele a... Você tem, através dos aspectos, mecânicas... E eu gosto de falar isso porque não é o narrador que precisa estar usando os aspectos. O próprio jogador tem que te lembrar que é vantajoso para ele também utilizar os aspectos dele quando, em teoria, seria ruim para ele, em termos narrativos. Porque você vai ter algum benefício, você pode, digamos assim, guardar benefícios futuros. Uma coisa, uma vez, jogando uma aventura, um dos personagens recebeu uma maldição, que ele virou um rato, porque ele mexeu lá, sei, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que ele mexeu com uma criatura mágica amaldiçoou ele e fez ele virar rato. No final da aventura, ele utilizou a maldição dele pra quê? Ele entrou no navio lá que eles tinham que invadir, um navio pirata, e utilizou os ratos do navio pirata a favor do grupo. Então ele fez do limão uma limonada ali, né? Sim, o Fate ele explora muito isso. Se a pessoa tiver disposta, com a cabeça aberta de... Ah, o meu... E sempre tá pensando que os aspectos dela não são só pra serem usados a favor dela. O Fate ele dá muito essa vantagem de você chegar e... Ok, eu me ferrei aqui, eu vou brilhar lá na frente. O meu personagem se ferrou, eu vou brilhar mais pra frente. E coisas do... Ou então, eu brilhei aqui, agora o meu personagem vai ficar mais de boazinha no momento do outro brilhar. Seria como se fosse eu sou um ator de um filme, aí eu vou sugerir pro diretor do filme, ó, me bota numa cena aí que eu me ferro, mas aí em contrapartida, na cena que eu brilho, tu me dá um pouco mais, me dá uns 30 segundos a mais em relação previsto. Seria algo mais ou menos, a gente poderia fazer essa analogia assim, né? Sim, sim, por isso que eu falei lá atrás. Não tem nada a ver sobre poder, sobre a pancadaria, aquela coisa, todo mundo tem que porrar o orc igual. Não, quem vai porrar o orc é o guerreiro. Uhum. Na hora que... Só que o guerreiro não vai negociar com o rei, quem vai negociar com o rei é o sábio do grupo. Entendi. Sabe, por isso que eu falo de tempo de tela. Uhum. Eu acho que é uma boa analogia, Aham. Até porque daí até faz sentido de por que, que o grupo está unido, por que, que cada um tem a sua diferente habilidade, por aí isso, vai. Isso é legal pra você, que você falou, me lembrei de uma coisa agora. A maioria dos cenários de Fate, existem algumas exceções, mas a maioria eles partem da premissa que o grupo já se conhece previamente. E existem aspectos que ligam os personagens entre si, que é a famosa três fases, que a gente chama das três fases do Fate. Quando você cria lá os seus aspectos, você define o teu conceito, que é basicamente lá o... Quando você põe lá na ficha de D&D, paladino, leal bom, pá, pá. Você põe uma frase tipo, guerreiro santo de Lamnor, por exemplo. Uhum. E a dificuldade, que é algo que vai puxar pra trás, é o teu lado obscuro, assim. Não resisto, forte como um touro e tão esperto quanto um... E a partir daí, os outros três aspectos dos cinco que normalmente todo personagem tem é feito pra amarração entre os personagens. Ah, eu conheci o fulano quando eu salvei ele, então eu sei que, por exemplo, a maga Calisto é fraca demais para andar sozinha, portanto vou protegê-la. Uhum. E aí acaba, digamos assim, dá ferramentas para que o grupo use esses aspectos e evoque esses aspectos para construir a história deles, então. Sim, sim. Sim, isso é importante, porque os aspectos, como eles estão lá, eles são para também criar essas verdades narrativas. Então, Calisto merece ser protegida. O porquê disso, você pode dizer, Calisto, na verdade, herdeira do trono de um reino tal, e aí, ou então na ficha da Kalista tá lá, maga herdeira do trono do reino das sete velas, ou coisa do gênero. Uhum. É, nesse sentido, ele se aproxima um pouco até de alguns jogos da Apocalypse Engine, né? Que usam relacionamentos, usam mecânica de bonds para criar essa ligação. Ô, Fábio, estamos nos aproximando do final aí, mas tem um ponto que eu acho que é muito importante, a gente não pode não falar. É o seguinte: o Fate, depois aí que surgiu a versão Fate Core, existe, digamos assim, mais de um produto ligado ao Fate. Eu queria que você comentasse brevemente qual que é a diferença entre eles. Que existe o Fate Core, existe o Fate Acelerado e a SRD do Fate. Tá. Né? Queria que você comentasse sobre eles, até porque, né, provavelmente esse podcast vai atingir algumas pessoas que não conhecem, que pode despertar o interesse. O que, que é cada um deles e como cada um deles interage com o que, que é o Fate? Vamos lá. Fate base, isso é até uma pergunta que dentro da comunidade do Fate, toda semana alguém fala: ah, Fate básico, Fate acelerado, são jogos diferentes? A resposta é não. Você tem as mesmas mecânicas de aspecto, forçada e a forçada, invocação dos aspectos, você tem a resolução de ações basicamente no mesmo sistema, as mesmas quatro ações, as mesmas formas de resolução através de desafio, disputa e conflitos. Basicamente, são os mesmos jogos. Qual é a diferença? Fate acelerado, eu gosto de dizer assim, rudimentarmente, que ele é o 3DT do Fate. Você não conhece Fate. Qual é a porta de entrada? Cato acelerado e vai. Ele é enxuto, ele é para você ler rapidamente, entender o jogo e sair matando, vamos dizer assim. Sair quebrando tudo. Ele é um jogo. Ele é uma versão extremamente enxuta do jogo, que ela é feita para ok, a gente vai jogar todo com personagens medievais, então você não vai ter muita diferença, você pode... Ah, o guerreiro vai ser mais poderoso, então o mago vai ser mais esperto, o ladino vai ser mais sorrateiro, mas ainda assim são todos personagens medievais, tem, entre aspas, mais ou menos o mesmo tipo de ideia. Uhum. Seria então uma versão, por exemplo, fazendo paralelo, tinha o GURPS Lich lá, é a mesma ideia, um produto gateway... Da experiência completa. Uhum, por aí. O Fate básico é o jogo completo. O Fred Hicks diz o seguinte: você só jogar acelerado te tira a noção do que o Fate é. Em geral, você perde um pouco a noção. Jogar só Fate básico, ele faz com que você pense de maneira muito pesada um jogo que pode não ser. Porque ele vai te dizer perícia, façanha, como você constrói façanha, como você usa aspecto para gerar aventura, como você cria uma campanha do zero, você projetar a campanha, como você criar extras, que são, por exemplo, poderes mágicos ou habilidades psíquicas, aproveitando as regras do Fate, te explica fractal, te explica um monte de coisa que, de repente, pro que você precisa, que é um jogo rápido, não é aquilo. Uhum. Mas assim, é importante você ver os dois, porque o Fate acelerado, ele te dá a ideia básica, o Fate básico, ele vai te expandir os horizontes de vez. E aí e é até bom, porque aí você vai... Ah, a gente vai jogar um jogo mais simples. De repente, você não vai usar o Fate básico, usa o acelerado e tá de boa. Uhum. Por fim, o SRD do Fate, ele é mais ou menos assim: documento de referência de sistema, basicamente são todas as regras, sem imagem, sem diagramação muito precisa, assim, sem uma diagramação bonita, mas que qualquer desenvolvedor de jogo pode ir lá: ah, eu quero criar meu jogo de ratinhos que investigam coisas pelo mundo, mas eu não quero fazer com que a pessoa compre o Fate acelerado e eu tenha que escrever um cenário à parte, o cara tem que ter os dois livros. Você pode pegar todas as regras, embutir no seu sistema, inclusive incluir as regras, as modificações que sejam necessárias para o teu cenário e soltar como um produto fechado com aquele selo movido pelo Fate. Um exemplo bem clássico disso aqui no Brasil a gente tem pela Pensamento Coletivo, que é o cenário do Jade Punk. Ele é um produto fechado baseado em Fate, você não precisa ter nem o Fate básico, nem o Fate acelerado para jogar o Jade Punk, mas ele seguiu todas as regras do Fate acelerado. E aquela velha história: ah, eu quero fazer, de repente, só um documento de referência para os meus amigos da mesa. A grande vantagem do Fate SRD é essa: você pode baixar ele ou indicar o link dele e a galera lê e tá de boa. Obviamente, comprem aí, gente, para ajudar a Solar, a Meeple, a Dungeonist, que são os parceiros aí que estão vendendo Fate atualmente, para continuar a gente tendo mais e melhor Fate aqui no Brasil, né? Mas ainda assim é uma iniciativa que permite que você tenha todos esses mecanismos legais. Ah, eu vou construir uma tabela de referência para os meus jogadores, eu vou fazer o meu cenário aqui, que eu quero fazer um cenário. Ah, eu vou fazer uma versão enxuta aqui para a galera que aqui do meu bairro que não tem grana para bancar o livro do Fate, eu vou lá, faço um resumão, imprimo duas folhas de papel A4 para cada um e a galera pode tocar o barco e por aí afora. Uhum. No caso, então, esse documento de referência, um uso dele muito importante é esse que você falou, né? Eu sou o mestre. Eu já sei tudo, né, ali o Fate Core, já planejei, sei como é que vai ser, mas eu quero só mandar para os meus players para eles lerem rapidinho, uma semana antes da sessão, para não perder muito tempo explicando, ou quem for mais esperto sacar, mas sem ter aquele medo de que, pô, tô pirateando. Não, é uma base legal. Sim. Em que há essa premissa para que as pessoas tenham uma visão mais crua, vamos dizer, mas sim, real da experiência, como se fosse um código aberto, né? Sim, sim. A Evil Hat, nesse ponto, é uma empresa que eles sempre tiveram, isso desde o Fate 2, essa preocupação de liberar a documentação em SRD, em OGL, até pela tradição que eles vieram do Field. O Field, ele sempre teve licença mais aberta, ele tinha uma licença específica que lembrava aí, para quem conhece informática, licenças BSD, que o cara podia construir o que quisesse e depois só tinha que indicar que era baseado em Field. Depois ele virou OGL. Aí o Fate trouxe essa tradição e tal. E eles sempre tiveram essa preocupação. Tanto que muitos materiais deles são em pague o quanto você quiser, como, por exemplo, todos os World of Adventure, o próprio livro básico do Fate, os dois livros básicos do Fate, o Ferramentas de Sistema Original, todos eles são SRD, todos eles são pagos quanto você quiser, eles fazem parte da SRD. Obviamente, eles não podem liberar tudo, até porque são uma empresa, não é a Madre Teresa de Calcutá. Uhum. Mas, na prática, eles sempre foram... É uma das empresas, assim, eu vou ser bem sincero, de tudo que eu olhei, assim, eu acompanho. Então, eu sei como funciona, por exemplo, vocês sabem do Cypher, do Savage Worlds, do D&D. E de alguns jogos aí da... Eu acho que, assim, eu acho que mais aberto que Fate, talvez só Apocalypse Engine. Mas, ainda assim, eu tenho um pouco de dúvida, porque o Apocalypse Engine, ele já é uma coisa até que... Eles próprios não consideram que são suplementos. Eles falam que são hacks do Apocalypse World original. Sim. E todos eles são jogos autocontidos, né? Uh-huh. No Fate já nem todos são, né? Essa experiência de que não, use com o core e tudo dá certo. É, e na verdade, eu vou mais longe. Eles são, mesmo os que são autocontidos, coisas como vai Atomic Robo, Kaiju Incorporated. Você consegue, com pouco trabalho, de meio que desacoplar regras e embutir no teu jogo. Uhum. Então, por exemplo, eu sou muito assim. Eu uso elementos de alguns jogos com de outros para pôr coisas minhas. Eu pego muita regra dos cenários e tal, de outros cenários e afins. Até você já comentou lá antes, né, que você é uma preocupação sua quando você é player, né? Tá observando essas coisas para conseguir roubar. Sim. Ô, Fábio, e antes da gente terminar, queria tratar dois tópicos breves aqui. Então vamos lá. Você é um cara aí que é bastante prolífero, produz bastante conteúdo para a comunidade. O que que você tá fazendo agora, o que você está escrevendo, o que você está disponibilizando para as pessoas agora ou em breve? Vamos lá. Eu, como eu disse, eu faço parte do podcast do Fate Masters. A gente teve aí alguns problemas para gravação, mas a gente já está reorganizando para voltar às gravações do Fate Master. Inclusive, provavelmente, mais ou menos na época que sair esse episódio, a gente vai ter um novo episódio Fate Masters, que é uma coisa que a galera aguardou muito. Eu não vou dar spoilers. Mas já, aí a comunidade de Fate pode ter certeza que vai pirar quando ouvir. Certo. Ou já pirou, porque eu não sei quando vai sair esse podcast, se vai sair antes ou depois do Masters, enfim. Eu tinha o projeto do Rolando Mais 4, que era um projeto que eu assumi, que veio da época do financiamento coletivo, que o Fábio Silva tinha a ideia de fazer um podcast explicando o Fate, aí a gente meio que roubou ele, esse projeto, quando começou o Fate Masters. Só que como estava muito focado em coisas pro narrador, aí eu comecei o Rolando Mais 4, aí ficamos um tempo, deu problemas aí, aí eu tentei rebutar, voltou pro hiato. Atualmente eu faço alguns reviews de módulos da Evil Hat. Eu já fiz, por exemplo, do Toolkit para Horror, já fiz do Young Centurions, que é um RPG maravilhoso da linha deles, do cenário do Espírito do Século. Eu tô com mais algumas coisas aí que ocasionalmente eu faço alguns reviews para Evil Hat. E eu também escrevo pro pessoal do site da Dungeon Geek, dungeongeek21.com.br, que é a comunidade aqui de São Paulo, é um pessoal que organiza eventos de RPG aqui em São Paulo, e eu tô com uma série lá onde eu tento explicar os fundamentos do Fate. Então, por exemplo, explicar por que você utilizar perícia não é necessariamente obrigatório em Fate, você pode ter outros mecanismos de resolução, de nivelar a competência do personagem. Uhum. E eu tô ainda, era pra ter, já tá um pouco mais adiantado, mas aconteceu vários detalhes aí que não vem muito ao caso. Eu tô com um projeto meu de jogo, que é o Fair Leaves, é um jogo pra... Eu já tenho esse material que fica no meu blog, esse material já tá no meu blog, algumas coisas num material um pouco mais bruto, mas a ideia é que vai sair um jogo, ele bebe muito daquela ideia de jogos estilo Golden Sky Stories, Ryutama, Little Wizards. Resoluções não violentas, você disse? Sim, resoluções não violentas. Ele é um jogo que eu tentei focar muito na resolução não violenta, tanto que os personagens são crianças de 10 a 12 anos de idade que vivem numa cidade... É aquela cidade pequena de desenho animado dos anos 80. É pequena onde tudo acontece. Uhum. Então... Pode ter uma casa mal-assombrada, pode ter um cara que é um cientista maluco, pode ter, de repente, uma caverna que é o esconderijo de bandidos, pode ter coisa sobrenatural ou não. Isso aí vai ficar... A ideia é que fica muito a critério de quem vai jogar. Esse jogo vai usar o Fate como base ou você desenvolveu ele com base em outra referência? Ele usou o Fate acelerado, busquei algumas coisas de game design em outros jogos, em especial da... Tanto na parte da narrativa, que eu busquei muita coisa no Golden Sky Stories ou no Little Wizards, que são minhas grandes referências nesse quesito. No Bukatsu, do Igor Moreno, também é uma referência importante para isso no Brasil. E também tem... Eu peguei algumas coisas de Apocalypse Engine, peguei algumas coisas do Uprising, que é um jogo cyberpunk, que eu participei do playtest dele, que é um jogo da Evil Hat maravilhoso. E eu meio que me apropriei, entre aspas, de regras e coisas que eu observei de outros jogos para fazer o Fair Leaves. Mas ele vai ser considerado um jogo movido pelo Fate ou movido não? Movido pelo Fate. Ele é ah, movido legal. Pelo Fate. Ele legal. É um jogo movido pelo Fate. Ele é basicamente... Ele trabalha numa variação do Fate acelerado. Uhum. Entendi. Essas referências vão aparecer no jogo sob a forma de aspectos e coisas do tipo. Elementos de como você vai fazer a ficha. Então, por exemplo, a ficha dos personagens vão ser na forma de cartilhas, aí do estilo do Apocalypse Engine. Uhum. O dano, por exemplo, quando você entrar numa... Por exemplo, quando você brigar com valentões, o dano vai ser muito mais um dano na forma... Ah, você ficou bravo, você tá chorando... Você não vai ficar com muito cálculo, como às vezes acontece no... Isso é um problema que eu vejo no Fate, que o sistema de conflitos dele é meio lento. Só que, pra ser bem sincero, eu acho que todo RPG tem sistemas de combate muito, muito complicados. Mesmo o Fate não escapa muito. E quem quer... E o pessoal que tá ouvindo a gente e quer... tá jogando dinheiro na tela aí, quer adquirir esse jogo. Como é que ele vai sair? Por onde ele vai sair? Ele vai sair, a ideia é sair físico e PDF, ele vai sair pela Star Editora. Aproveitar aí, abraço Eva, abraço Nina. E vai ser um jogo que vai sair pela Star. 2019? tudo leva a crer que sim. Esperamos que tudo corra bem. Na verdade, já era pra estar no fim de 2018, só que aí aconteceu uma série de detalhes aí. Uhum. O pessoal que acompanha sabe que houve alguns problemas aí com a Eva, com alguns dos produtos que a Caster tá publicando e tal, e eles têm as prioridades, então não posso, não é justo. Claro, claro. A gente fazer qualquer coisa e ficar batendo no... Até porque não foi em momento nenhum culpa de nenhuma delas. Elas sempre, eu sempre acompanhei, a gente sempre estava sendo informado da situação. Mas esperamos, tudo correndo bem, 2019, Far Leaves vai estar aí para o pessoal se divertir um pouco ao estilo nossa turma. Maravilha. Então vai ser um jogo movido pelo Fate, com essa particularidade que eu gostei, tá? É um tipo de jogo que me agrada, né? Jogos que têm esse tipo, essa forma de resolução não violenta. Acho interessante. Sim. E, Fábio, quem quer saber mais sobre Fate? Você citou aí, na verdade, dois podcasts, né, que você faz ou fez parte. Mesmo Rolando Mais Quatro entrando aí novamente em um hiato, ele possui, né, um repositório grande, tem muita uhum. coisa lá que já foi produzida, que obviamente vai servir para as pessoas. Sim. Onde mais dá para se informar mais sobre o Fate, que você recomenda? Vamos lá, primeira coisa, página do Facebook, Movimento Fate Brasil, é onde a galera está se conversando bastante, antes era o Google, lá na gringa, para a comunidade havia muito, pessoas se conclamava muito no Google Plus, só que aí o Google Plus teve aquele problema e vai ser desativado, então o pessoal já está migrando, vai para o MeWe, que é uma rede social similar ao Google Plus, só que uhum. não ligada ao Google. Ela tem alguns... Tem muita gente que fala que tem problema com toxicidade de algumas comunidades que ficam dentro do MeWe. Mas a comunidade do Google, do Fate no MeWe é uma comunidade muito aberta, porque é basicamente a galera que veio do Google Plus. Só buscou outra ferramenta, mas é o mesmo pessoal. Só buscou uma outra ferramenta, é o mesmo pessoal. Para quem quiser saber mais, aí em português, seguir aí o pessoal da Solar e da MeepleBR. A MeepleBR vende os livros físicos do Fate. Os livros digitais você encontra na Dungeonist. Uhum. Tanto o Fate básico, o Fate acelerado, ferramentas e sistemas, como os cenários, o material que foi financiado e foi publicado, tipo o Projeto Memento, Bukatsu, Tumba Perdida de Turamon, que é uma do Rafael Beltrame, que é maravilhoso. Assim, não é muito a minha praia, mas é para quem quer ver como seria possível narrar alguma coisa old school usando Fate, uhum. eu acho que o Rafael Beltrame, ele pegou muito bem a vibe, é um material muito... Eu recomendo, sim. Ainda que não seja a minha praia, eu recomendo muito, porque é um material muito bom. Uhum. Foi muito bem feito. Para quem gosta, se deliciar. Uhum. Em inglês, como eu já disse, é a comunidade da MeWe, né, do MeWe no do Fate. Você tem o site da Evil Hat, sempre seguir o site da Evil Hat. O FateRPG.com é onde fica a SRD do Fate inglês. Ah, esqueci, FateSRDBrasil.gitlab.io, que é o SRD em português. Ainda estamos terminando ele, porque ainda a gente teve uns problemas, aí a gente preferiu dar vazão e publicar Fate Básico Acelerado. Aí a gente vai publicar o ferramenta de sistemas e depois a ideia é a gente pegar todo o SRD em inglês e traduzir ele. Arrumar uma força-tarefa aí. Já tem gente conversando, gente se mobilizando para traduzir regras, para deixar o máximo de material possível em português. Uhum. Então esse link que você citou agora por último é para SRD em português. Aham, uhum. Eu vou deixar aqui, aí depois você pode publicar no show notes do episódio. Claro. Eu errei aí, mas enfim, e para acompanhar muito, assim, acompanhar as redes sociais da Evil Hat, tem muita gente que publica material de Fate, então é sempre bom estar publicando, tem gente que se mobiliza para jogar online, tem o servidor, duas coisas importantes, a gente está no Discord, no WhatsApp e no Telegram para redes sociais. A gente tem um servidor do Movimento Fate Brasil no no Discord. Essas plataformas? Aham, para todas as plataformas. A gente tem. Então a pessoa pode procurar Movimento Fate Brasil e vai achar coisa. Ah, é. No WhatsApp é um pouco mais difícil, mas tanto no Telegram quanto. Uhum. No Telegram eu tenho. Deixa eu lembrar aqui se é Movimento Fate Brasil que tá. Mas eu sei que no Discord é Movimento Fate Brasil. Se for necessário também, é só ir lá no Facebook e pedir, me adicione no WhatsApp do Fate Brasil, me adicione no Telegram do Fate Brasil, no Discord do Fate Brasil. No Discord é Comunidade Fate Brasil. Comunidade Fate Brasil, beleza. Sim. E é por aí que o pessoal vai se encontrando. Tem o meu blog pessoal, fabiocosta0305.gitlab.io. Que é onde eu publico os meus materiais, meus projetos, artigos, links. Como eu disse, tem o post da Dungeon Geek. E a gente está sempre aí em redes sociais, conversando, em evento e tudo mais. Você é de São Paulo, né? Sou. O pessoal pode te achar de vez em quando nos eventos? Você Sim, participa todo... pouco? Vamos lá, todo segundo sábado do mês, inclusive aí, depois pode mandar aí a cobrança para a Domi. Uhum. Brincadeira, mas todo segundo sábado do mês, lá na antiga Terra-média, atualmente é a Omniverso, tem a Dungeon Geek, que é um evento gratuito de jogar RPG. É só baixar lá, sempre tem mesa não só de Fate, tem mesa de TCC, de Vampiro, de Black Hack, de basicamente tudo. Já teve mesa lá. Teve mesa de playtest do Star Wars, teve mesa de playtest de coisa minha com Fate, teve mesa oficial de DCC, teve... No, assim, tem de tudo. Uhum. É o Se você tá em São Paulo, não tem razões pra não ir. Não tem Só razões se você pra não puder. Ir. É, e a galera... E é uma galera muito boa, uma galera muito inclusiva, então... Mulheres, LGBT, vai lá, é muito tranquilo... Qualquer galera que aí, galera que é tóxica, é melhor não aparecer, porque a Domi, ela não tem, ela chuta o pau se você pisar na bola. Então é uma coisa muito inclusiva, muito tranquila, um espaço muito bacana, galera muito boa. Tem muitos bons narradores de todo tipo de sistema. Então, Se você, então, queria aprender a jogar RPG, por alguma razão se sentiu acuado, é um evento perfeito para você ir e ser bem recebido pela comunidade. Sim. Maravilha. É muito bom saber que existem esse tipo de iniciativa por todo o Brasil, uhum. de pessoas assim que realmente têm essa preocupação em que o ambiente seja positivo, né? Isso é fantástico. E se pode ir lá e ainda poder conversar com o Fábio, poder jogar Fate, melhor ainda, né? Sim. Mas então tá bom, pessoal. A gente vai terminar por aqui, então, esse podcast. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi com a experiência do Fábio dentro do sistema, conhecer também um pouco da biografia dele, um pouco sobre como é que ele pensa a respeito desse jogo que ele gosta, que ele ama tanto. Se quiser se despedir do pessoal, Fábio? Bom, é aquela história, minhas redes sociais aí, normalmente eu tô Fábio Costa 0305 ou HufflepuffBR, como na Casa da Lufa-Lufa e BR de Brasil, né? Em quase todas as redes sociais, você pode me encontrar por esse nick, assim, desde do Facebook até as redes mais obscuras, tipo Miui, Mastodon. Eu sempre tô em rede social, abrindo em rede social e tentando... procurando interagir com a galera e por aí afora. E é só baixar, só colar aí, vai. Se eu tô em evento, se vocês quiserem tirar uma dúvida, se eu não estiver narrando, chega junto, a gente bate um papo, tira dúvida. Já conversei aí com galera aí que quis tirar dúvida de Fate aí, de tudo quanto é naipe, desde gente, assim, iniciante, até galera aí já experiente de RPG e... Não tem tempo feio comigo nesse quesito. Você tá num evento, viu o cara vestido de Mickey, pode falar que não tem problema de abertura. Não tem problema. Mas então tá bom. Então, Fábio, muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado você, ouvinte, aí, por ter ouvido até o final o podcast. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Valeu. Até mais, gente. Falou. First lady felt alone. down for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember it well. Stopped into an old hotel with a neon burning bright. It felt the heat of the night. It is like a Freight Train movie with a simple twist of